felicidade sem fim. Vamos lá! Rádio Aconchego no ar, mais um Poeira Criativa. Boa noite a todo mundo que novamente está aqui nos escutando, nos aguentando e topando escutar nossas vozes. Boa noite, voltando aí para o Aconchego. Depois de uns dias fora, uns dias visitando a família e uns dias de muita viagem, muita estrada, mas feliz de estar aqui de novo. Eita, pois é, né? Eu, semana passada, falei disso pra galera, né? Que eu tava fazendo um programa solitário, tava um pouco triste, mas na hora liguei, botei a primeira e fui em frente, mas que a gente estaria de volta. E aí, fala um pouquinho mais pra gente, Gus, nessa viagem. Eu vou falar que eu curti de ouvir o programa Poeira Criativa depois, né? Que ontem foi colocado no site, aí eu vi o programa, fiz uma pequena edição em algumas partes, assim, melhorei um pouquinho os áudios. Gostei de ter o Sozinho, falando com Maria Fenício sobre teatro oprimido, política e arte, saúde, né? Aí, bom, de minha viagem foi muito legal ver a família, muito bom. Muita surpresa ao achar uma cidade, minha cidade no sul da Argentina, uma cidade seca. Seca pra caramba, tipo sertão. E fria, né? E fria, né? Mas muita chuva. Mas em geral não acontece? Não. E o povo tava... O povo tá surpreendido, assim... Um alagamento geral, assim, então fica meio surpreendido de que isso seja uma mudança climática, né? Mais geral. Aí estamos nessa história, né? É, o Poeira Criativa aqui gravando e gravando aqui, indo para os ares enquanto o mundo não acaba, né? Que a gente vê essas mudanças climáticas aí, até no sul da Argentina a gente já está vendo as mudanças acontecendo. É, e as mudanças acontecem lá e acontecem aqui, né? É, eu estava lá quando foi tirada do governo a presidenta de licença, Dilma Rousseff. E hoje, para falar, né, de que a gente está fazendo parte de uma ocupação, da ocupação do Ministério da Cultura, aí sediado na Rua do Bom Jesus 227, no antigo Recife, Recife Antigo. E hoje o programa vamos falar um pouco sobre isso, né? Sobre nossa participação, sobre a presença dos artistas, da arte, da cultura. E um pouco, acho que uma pequena avaliação, alguns comentários para quem não está participando desse espaço. E estamos trazendo algumas vozes de lá também, né? É interessante porque no último Poeira Criativa, eu praticamente informei ao vivo, né? Assim, durante estava acontecendo, falei, ó, galera, aí o... A agenda cultural de agora é a ocupação, né? Então, uma semana atrás a gente estava noticiando aqui essa ocupação e até hoje o Ministério da Cultura está ocupado, né? Então, a gente está lá participando dos debates, participando dessa luta, né? Construindo junto essa luta, que é uma luta de um longo prazo, né? Uma luta que a gente tenta tanta coisa, né? De uma cultura que é tão pouco valorizada, né? Nesse país. Uma cultura popular que é tão pouco valorizada, uma cultura da terra, uma cultura que está ligada aos saberes mais tradicionais, assim, do nosso povo. Então, já há uma semana nessa história. É, já há 8 dias, né? Hoje, agora está rolando a assembleia lá. A gente veio com esse programa, está enviando essa live também popular. Está difícil, a gente tem fica hoje, não sei, tá? Dando pau no microfone. É. Mas a gente vai continuar aqui fazendo Poeira Criativa número 16 já. São 10 programas nesse ano, 6 o ano passado. E a gente agora vai com a entrevista, né? Vamos nessa? Troca de ideias no Poeira Criativa. Meu nome é Janaína Gomes, eu sou artista de Recife, Pernambuco. Eu faço parte do coletivo Cênico Tenda Vermelha, que é um coletivo de sagrado feminino. Faço parte do coletivo Carne, que é o coletivo de arte negra, que acabou de ser fundado e a gente acabou de fazer um evento ontem, dia 21 de maio de 2016. A gente fez um evento chamado Primeiro Encontro de Artes Negras de Pernambuco. Nosso foco nesse encontro foi a dança, né? O artista negro no fazer do agora. E tivemos aula de dança, tivemos rodas de diálogo com os mestres da cultura negra daqui, que foi Vilma Carijó, Daruí Malungo, Dona Antônia do Bacnaré, Balé de Cultura Negra daqui de Recife, e uma gemolê com o Gilson Gomes. E a gente fez uma roda de diálogos emocionante. E depois tivemos a apresentação desses grupos. Enfim, para eu me apresentar, eu preciso apresentar uma série de coletivos que eu faço parte e que, de certa forma, desenvolvem um trabalho também muito político. Quando se vai falar de arte, se pensa na arte como entretenimento. Então, se tu pudesse falar um pouquinho qual a importância social da arte, da tua arte. Assim. Então, ontem a gente teve o privilégio de receber coletivos de periferia. E a gente escutou um relato de uma moça na plateia durante a roda de diálogos que tocou todo mundo. Que ela ficou na FUNASE durante 8 meses. Ela era um adolescente problema. Ela engravidou com 14 anos. E ela disse que o que a salvou foi a arte, foi o conhecimento da ancestralidade dela, da cultura dela, do teatro, da dança. E isso tocou muito nós que estamos lá. Porque a gente que está no fazer artístico, a gente está no labor todos os dias, né? E isso para a gente é importante tanto quanto comer, quanto respirar, quanto fazer nossas necessidades fisiológicas. A arte está absoluta. O artista, ele não separa a vida da arte. A vida e a arte, elas estão o tempo inteiro entrelaçadas. Nossas conversas, nossos diálogos. Então, falar de arte, assim, qual a importância da arte? A importância da arte é para a gente não voltar a viver um momento como a gente está vivendo agora. A gente está vivendo esse momento de hoje, esse golpe institucional, essa classe média, infelizmente, que não tem nenhum conhecimento sobre o que está rolando por cima de tudo isso e que está apoiando esse golpe, justamente porque essas pessoas, com toda certeza, elas talvez encarem a arte como um entretenimento. Elas não encaram a arte como o princípio de tudo, a base de uma cultura. Então, a gente está vivendo esse momento hoje justamente porque a gente não tem arte, nem na periferia, de fato. A gente está começando a invadir isso agora. Existem vários movimentos que estão agora infiltrados na periferia. Ontem a gente conheceu um coletivo que está indo de porta em porta falar com a galera da periferia, falar o que está acontecendo, porque a galera da periferia está sendo alienada pela Globo. Para eles, aquilo dali é arte, porque eles passam também o dia inteiro trabalhando, que nem condenados, e à noite chega e liga o quê? A TV. E o que eles recebem é aquilo, e não é culpa deles. É de todo um sistema que está aí, enfim. E aí falar disso é muito, muito, para mim, muito peculiar, porque para mim é intrínseco, assim. A importância disso é, não sei nem dizer, é a base de tudo isso. A gente está vivendo isso justamente porque a arte não chegou no patamar de importância que ela deve chegar. Então, para finalizar, em poucas palavras, qual a importância de estar ocupando aqui o Mico? Total, essa é a palavra. A total importância, porque, assim, como eu disse, agora a gente tem que... Eu estou num processo também pensando muito que a gente está meio que falando disso agora no Brasil, mas a América Latina já está sofrendo isso há muito tempo. A gente não está de olho neles, que são nossos irmãos. Então, esses nossos irmãos já estão ocupando os lugares, já estão na luta há um tempo. Isso aqui é só o começo. Entende? Então, é de extrema importância dizer para eles, dizer para o Norte, que a gente está se empoderando. Entende? Eu acho que essa é a grande sacada. Nós do Sul, nós temos que nos unir. A Argentina acabou de ser... O presidente é completamente de direita. Enfim, estamos sofrendo isso em todo o continente, que é Sul. E o que rege o mundo é Norte. Então a gente precisa começar a dizer para o Norte que a gente está gritando, sabe? Então essa é a importância de você estar aqui, dessas pessoas estarem aqui ocupando esse lugar. Oye. Esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico. Trujillo. Dedicado al barrio de La Perla. Pocho, dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué están mirando? Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco. Brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me escocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito. Pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja, lluvia con sol. Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana. Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Un arco iris con sabor a piragua. Gente bonita rodeada por agua. Los difuntos pintados en la pared con aerosol. Y los que quedan jugando basquetbol. Un par de gringos que me dañan el paisaje. Vienen tirando fotos desde el aterrizaje. La policía que se tira sin pena. Rompiendo mi casa pa' cobrar la quincena. Aquí nació mi mai y hasta mi bisabuela. Está en mi barrio, yo soy libre como Mandela. Cuidado con la vieja escuela, que no te coja. Que te va a meter con chancleta y palos de escoba. Así que no te me ponga majadero, porque yo vengo con apetito de obrero. A comerme a cualquiera que venga a robarme lo mío. Yo soy el Napoleón del caserío. Oye, esto se lo dedico a los que trabajan con un sueldo bajito, pa' darle de comer a sus pollitos. Yo quiero a mi barrio como Tito quiere a Caimito. Yo no lucho por un terreno pavimentado, ni por metros cuadrados, ni por un sueño dorado. Yo lucho por un paisaje bien perfumado y por un buen plato de bistec cebollado. Por la sonrisa de mi madre que vale 1,000,000. Lucho por mi abuela meciéndose en su sillón. Lucho por unos pinchos al carbón y por lo bonito que se ve la perla desde un avión. Oye, dile. Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana. Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana. Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Oye, esto fue por la inocencia de Jonathan Román. La chilinga desde Argentina. Estamos calentando motores. Dale. Esa risa en la perla, la escucho en el Chorrillo. Y de Tepito hasta el Callao, y donde sea que hayan chiquillos, creo en barrios con madres que vivieron iguales razones y al final se murieron sin tener vacaciones. Como decía mi abuela, así fue la baraja en casa del pobre. Hasta el que feto trabaja, por eso el barrio eterno, también universal. Y el que se mete con mi barrio, me cae mal. La noche me sirve de sábana. Veo las luces de la perla desde Panamá. La noche me sirve de sábana. Brillando en clave morse y me invitan pa' allá. La noche me sirve de un sábana. Un camino hecho de estrellas, semáforo, la luna. La noche me sirve de sábana. Salí a las 7:30 y voy llegando a la 1. La noche me sirve de sábana. Nena, frótame con pipa por un... como me hacía 50 años más tarde todavía guarda mi nombre. Aquí no se perdona el tonto majadero. Aquí de nada vale tu apellido, tu dinero. Se respeta el carácter de la gente con que andamos. Nacimos de muchas madres, pero aquí solo hay hermanos. Y ese mar frente a mi casa, te juro que es verdad, como el de la perla, aunque yo esté en Panamá. Y sobre el horizonte veo una nube viajera dibujando la cara del gran Maelo Rivera. Celebra esta reunión, compay. ¿Qué te parece esta combinación de Rubencito y Calle 13? La noche me sirve de sábana, pero eso no resuelve al blanco sospechoso. La noche me sirve de sábana, la oscuridad no absuelve al verbo mentiroso. La noche me sirve de sábana, si te perdiste, hermano, encuéntrate a ti mismo. La noche me sirve de sábana, vente aquí a Panamá y contribuye al turismo. La noche me sirve de sábana, mi gracia residente, gracias visitante. La noche me sirve de Villa 21 en Argentina, sigue echando pa'lante. La noche me sirve de Bolivia, la letra va pa'l alto, a ver si pasa el filtro. La noche me sirve de sabana. Cumplida la tarea, se retira el ministro. Soplando, Daniel Ramírez. Alô, alô, alô, estamos funcionando o microfone, Gus? Então estamos. Estamos. No ar, com qualidade e funcionando, Poeira Criativa. E tivemos essa entrevista agora, né, com nossa amiga Janaína. Que eu tava no domingo, que o domingo foi um dia que teve bastante eventos lá na ocupação. Né, que a ocupação ela tá funcionando permanentemente, né? Tá todo mundo lá, sempre tem alguém. A gente tá dormindo lá também na secretaria, no Ministério da Cultura. E a gente promove tanto debates quanto eventos, né? Os artistas e as artistas estão ocupando também o espaço, estão circulando, estão propondo atividades. Então, a forma de, a partir da arte, a gente também pensar politicamente. Então, eu encontrei com ela, ela tinha feito uma performance no dia lá, tipo, feito, né, através do seu corpo, de sua expressão no mundo, ela foi lá, né, trocar uma ideia. E aí eu nem conhecia, puxei pro lado, vamos trocar uma ideia e tal, e foi bem massa. E aí, massa, né, que é uma conversa curta, 5 minutos, mas ela fala uma série de coisas significativas, né? É, tem muita coisa, né? Tem essa coisa da arte servindo para uma jovem, né, para uma criança, quase criança, sair de uma situação de vida que levava para a morte, né? Isso, a arte resgatando a vida, né? Sim. E também a arte resgatando as raízes, né? Ela, segundo o depoimento de Janaína, né? A menina salva via arte, mas pela arte de resgatar suas raízes, né? De se encontrar com suas raízes ancestrais, né? Que eu acho que tem a ver com a questão do que cultura a gente quer pensar, né? Enquanto ministério, enquanto gestão pública da cultura, né? É. E essa cultura que resgata raízes é uma cultura que tem uma relação da cultura popular também, né? Da cultura do povo mesmo, da nossa ancestralidade negra, né, também. E não de um artista encumbrado, né, ou de um artista afastado do que acontece no cotidiano, né, nessa vida mais lá, mais de rua, assim. E achei massa o começo que ela já se apresenta e, tipo, ela começa a citar os coletivos, né, que ela participa, tal, tal. E acho massa meio que uma representação desse nosso momento, assim, como se a gente estivesse buscando... Muita gente buscando se organizar de alguma forma e se organiza com a coisa, com a outra, com a outra. Eu achei interessante isso. E se encontrando, né? E também uma coisa que também tinha achado interessante foi um negócio que no final ela fala, né? De que isso, o que está acontecendo aqui não está acontecendo só aqui, né? Está acontecendo na América Latina tudo, né? Assim, em outros países também. E um pouco a música, né? O som de Calle 13 vinha nesse sentido também de resgatar otras raíces, nuestras raíces como latinoamericanos, ¿no? No esquecer de eso, tipo, en Argentina está un proceso similar al que está viviendo aquí, más vía institucional, tipo, ganó a derecha en la democracia, en el voto, en la urna. En Paraguay, una situación represiva, donde en el 2002 también roló un golpe de Estado, como fue ahora con Dilma Rousseff, vía parecido, parlamentar, ¿no? En Honduras también. Una situación en 2009, ¿no? Y una situación de mucha violencia con quien está organizado, quien está levantando una voz diferente al gobierno. Entonces es una cosa que no es particular del Brasil, sino que a gente tiene que olhar além de eso y pensar qué intereses están por detrás de Temer, de Cunha, de Xucá, de cada una de esas figuras que están hoy en el poder, ¿no? Que llegaron al poder via o impeachment contra a presidenta Dilma. Aí ela fala, né, essa questão do sul e do norte, né? Que ela fala assim, a gente junta o sul, né? O sul, o que é o sul, né? Pra mim, quando eu penso em sul, eu penso em América Latina, eu penso em África, né? Eu penso ali na parte de baixo da Ásia, né? Ali, Oriente Médio, né? Que a gente vê como os terroristas, mas porra, acho que a galera tá muito mais próxima da gente do que Estados Unidos, Europa, né? O norte, assim. Com certeza, então, interessante, né? Como... essa arte que agora ela fala da América Latina, que é o amplo, e fala também do local, né? Que ela fala, né? Do coletivo que tá indo de porta em porta, né? É, que tá indo nas periferias. Na presença da periferia, né? Que também outro elemento para ter em conta na ocupação que a gente está desenrolando é isso, né? De pensar qual é a relação que a gente estabelece com as comunidades, com a favela, com a periferia. E como se dá, porque a gente tem um lugar muito cêntrico, né? Muito no centro da cidade. Mas também tem periferia, tem tipo periferia tem perto, né? A gente não tem que estar longe para achar comunidade, né? Mas qual é essa relação que se estabelece e como a arte pode dar um novo ar, né, para esse vínculo, essa relação. Sim. Com certeza, Gus. Acho que é um desafio, né? Um desafio nosso. É o que a gente tenta também construir aqui, né? A gente tá dialogando aqui com os bairros ao entorno, com as nossas comunidades por aqui. Então, e tentando difundir, né? Fazer, novamente, reforçar esse convite, acho importante. Né? Não precisa, se não quiser, se não tiver tempo, se tiver disposição, né? Não precisa ir lá, até nós, né? A gente não tá dizendo, venha necessariamente para nossa ocupação, embora é importante afirmar que a ocupação é um espaço aberto. Uhum. Né? E quem quiser se juntar, quem quiser debater cultura, quem quiser debater luta, quem quiser debater política, é o espaço é lá também. Mas aqui também a gente tem que ter esse espaço, né? Acho que é importante. Então, acho que é uma missão nossa também, Gus, de tentar caminhar mais por aqui e ver esses espaços, de estar pensando a cultura aqui na região. Com certeza. A gente se deve um pouco a isso e tem acho que também serve para isso, né? Para esse momento de ocupação, serve para pensar quais são nossas práticas aqui e que práticas a gente poderia desenvolver mais e ainda não conseguir fazer, né? Isso também tem a ver. E uma coisa que eu, assim, para sinalar, né? De a gente tá ocupando um espaço e tem essa mistura latino-americana. Tem pessoas da Argentina, né? Tem pessoas do Uruguai, por enquanto. E também tem pessoas de outros lugares do Brasil, né? Tem chegado, assim, pessoas, uma menina que tá viajando, que viaja por ocupação, está aí participando, tem uma moça do Rio, tem pessoas que são de São Paulo, então também Paraná também. É, tem uma riqueza cultural muito grande, muito, muito grande, muito grande. Eita, Gus, ficou nervoso agora, hein? Vai botar a música errada aí não, viu? Que o que já aconteceu, né? Mas tá tranquilo, Teteu. Isso aqui a gente resolve de algum jeito. Vai resolver. Sim, vai resolver. Então o que é que a gente tinha pensado mesmo, Gus, pra depois eu esquecer? A gente agora vai com o 60x1, né? Tirado da ocupação, né? Com uma das meninas que tá aí ocupando. E bom, ela vai se apresentar, ela vai falar um pouco sobre 60x1. Aí, posso falar? Pode. Pronto, a pergunta, né, que eu não sei se tá na edição, a pergunta que foi feita, né, mas... Que era a gente, lá na ocupação, né, a gente tava na ocupação, é uma menina que tá lá na ocupação com a gente. E a pergunta foi essa, né, uma música que pra você tem a relação com essa ocupação do ministério, tem a relação com toda essa situação política que a gente está vivendo, então... Oi, meu nome é Júlia, eu sou carioca e tô morando aqui no Recife, sou apaixonada por esse lugar. Eu tô na ocupação, Ocupa Mink, a cultura é nossa e eu vou cantar uma música que eu gosto muito e acho que tem tudo a ver. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída pra qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. É isso, gente. Eu não canto muito bem, eu sou meio desafinada, mas vambora. Valeu, beijo, tamo junto. Thank you. Agenda cultural. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Festejos populares negros, acción de resistencia. O grupo Bongá realiza o tem preto na tela festejos populares negros, acción de resistencia, con palestras, jodas de diálogo, oficina, exhibición de vídeos y apresentaciones artísticas. Va a ser lá no Centro Cultural Grupo Bongá, na comunidade do Xamba, Olinda, Pernambuco, na rua Severina Paraíso da Silva. É uma actividade que vai rolar, acho que rola a partir dessa quarta até 29. Até segunda, até o domingo próximo, não é só amanhã, mas amanhã vai ter essa atividade. Mas toda essa coisa que ele está falando aqui, é, palestra, roda de diálogo, oficina, será que é tudo isso amanhã ou é ao longo da semana? Assim? Quem quiser tirar sua dúvida, procura o evento no Facebook. E mas, porra, interessante, né? Lá em Xambá, acho que a gente... É, eu fiquei pensando, até para esse debate, né, da cultura e da ocupação do Ministério, porra... Seria massa. Já na quarta ainda, né? Já não, ainda na quarta. Só que às 20 horas, lá no Texas Café Bar, lá na Boa Vista, a gente segue com um ciclo de arte sonora e música experimental. Né? Esse é o quinto, já o quinto encontro. E aí a gente vai ter Marcelo Campelo, Alberto Silva e Hugo Medeiros, né? Vai ser uma noite de improvisação livre com trio, né? Formado por esses três artistas. E eles vão, tipo, estar com instrumentação bem diversa, assim, com objetos artesanais, objetos do cotidiano, objetos eletrônicos, exóticos, tradicionais, enfim, acho que a galera vai pegar um monte de doideiro e fazer um som, né? Fazer alguma coisa massa, né? Também seria bom chegar para comida para ocupação, né? E remarcar que é gratuito, né? Um evento gratuito. Sim, sim. O ingresso gratuito. Interessantíssimo. Também quarta-feira, né, vai começar o Fórum das Imagens, a partir das 7h30 da tarde, na Caixa Cultural. É um evento que vai ser de quarta a sexta-feira, 27, né? E vai ter... O que vai ter nesse... Vai ter projeção, né? Eu não tenho certeza, Caixa Cultural geralmente cobra, né? Ou... Ah, é? Ah, sim, entendi. É, vai lá, né? Aproveita e dá uma passadinha na ocupação também, que também é arte sendo produzida, né? Um pouco e um pouco. E gratuita também. Já na sexta... No dia 27, às 16 horas, lá na Praça Oswaldo Cruz. Praça Oswaldo Cruz é... É bem perto do... É Conde de Boa Vista. É do Derby, descendo pela Conde de Boa Vista, para a esquerda, na segunda rua à esquerda. Ah, é do Valdemar, né? Do Valdemar de Oliveira, do teatro? É. Ah, sim, aquela praçona, né? Sim, essa Pronto. Praça grande, né? Então, às sexta-feira, às 16 horas, certo? A gente vai ter o Mulheres Contra o Golpe. Então, a concentração é às 15, certo? E a saída é às 17, né? Então, desde as 15 já vai estar rolando alguns debates, algumas conversas, um som. Então, a ideia é mulheres livres, independentes, feministas, né? LGBT. O público LGBT, mulheres negras, brancas e atitude contra o golpe, né? Então, a ideia é juntar toda essa mulherada e o público, a galera LGBT também. Uhum. E ter essa postura contra esse golpe institucional que a gente tá vivendo. Então, lá na Praça Oswaldo Cruz, às 16 horas. Sábado 28, 13 horas, né? Na Praça do Derby vai ter a sexta edição da Marcha das Vadias. Já que aqui está organizando faz... Bom, a sexta edição, mas faz 3 anos que tem o coletivo Marcha das Vadias que organiza. E, bom, a ideia está na rua, né? Frente a esse avanço do fascismo, do fundamentalismo religioso, ou na imagem, né? Se expressar, se mostrar. O ano passado, lembrando que o ano passado rolou a passeata, rolou inconvenientes, né? No, no fundo, no final da passeata rolou um problema de violência, né? Então estar com cuidado, se manifestar, mas com cuidado, sabendo que o contexto político não é tão favorável, não é favorável, né? Porque tem muita reaça, muita pessoa com vontade de bater nas pessoas, né? Então... Mas ao mesmo tempo elas mostrando sempre que estão muito dispostas, né, a seguir em frente, é resistência, né? A resistência resistindo. É se mostrar, se apresentar, se identificar, né? Se reconhecer como mulher, né? E acho que uma das principais questões da Marcha das Vadias é essa luta contra a violência contra a mulher, né? E essa ideia de controlar o corpo da mulher, né? É. Por isso que ela diz, até constrói essa história em cima do nome, né? Vadia, né? Que foi a história no Canadá, que uma mulher foi estuprada e um policial disse que a culpa era da mulher, porque ela estava vestida como uma vadia. Então as mulheres de lá resolveram se manifestar, dizendo, então somos todas vadias. E aí, né? E aí surgiu essa história da Marcha das Vadias, que é uma luta pelo fortalecimento, assim, né? E que acontece em diferentes países, né? Sim. E como o refrão, o slogan da marcha, né? Aí, resistimos vivas ou mortas, nunca sumiças. Poderoso. E, porra, sexto ano, cara, acho que quando eu vejo essas coisas, eu começo a me sentir meio velho, Gus. E agora, para terminar nessa agenda cultural... A gente sempre fala da Feira Agroecológica Espaço Verde, né? A gente chegou no final da feirinha e pegou depoimento de uma pessoa. Para compartilhar que esse espaço está acontecendo e que está aí. Vai rolar não essa semana, a próxima vai ter de novo Feira Agroecológica Espaço Verde. Então, meu nome é Miriam e a gente está acabando de largar da feirinha. E a feirinha acontece de 15 em 15 dias... Né? Hoje, no caso, é 20. Então, daqui a 15 dias, a próxima, sempre às sextas, começa às 10. A gente começa a chegar aqui de 10 horas e vai até arrumando as coisas. Quem chega, arruma. E esperando a galera chegar. Então, essa feira começa de 1, mais ou menos, até às 6. Sempre tem oficinas, oficinas, mesa de debate, em um cine, sempre tem uma atração cultural, a gente discute. Hoje mesmo a gente discutiu o que é agroecologia, qual o seu olhar sobre o que é agroecologia, nos espaços públicos e rurais. E que produtos estão se oferecendo aqui? Ah, então, a gente tem três sítios, né, que traz sua produção, maioria frutífera, hortaliça ainda a gente está precisando, então... O espaço que tiver com essa oferta de hortaliça, esse espaço está pedindo hortaliça. Então, oferece produção de sítios, artesanato, um bazar. Então, a ideia de que se você tem um talento, então esse talento tem que vir para essa... É intimada a chegar aqui nesse espaço e ocupar, tá? Então, venha. Quando a Reia está aqui, que dias? Sexta-feira, meu dia é a sexta. Ideia que não faz nem mesmo ideia do que seja coração. ideia. E não faz nem mesmo ideia do que seja coração e sol e lua e emoção. Vou dizer de novo, escuta. Vejo nos teus olhos o que não precisa ser mais dito. Luana, mas tá aí, é inovação. Tá, é a primeira palavra que me vem. Então, para mim, a primeira palavra que me vem é essa, inovação. Mas, ok, consigo pensar bem rápido. Mas eu consigo pensar no processo de resistência, né? Um processo, na verdade, é um processo cotidiano da construção da resistência. E não pensando resistência numa coisa mais ampla, sabe, que tem nos livros de história, mas pensando resistência num processo micro. Num processo micro de existência. É isso. E a gente segue aqui com a nossa resistência num processo micro de existência. Poxa. Pensando direitinho, né? É bem bonitinha essa frase. É. Acho que ninguém tá te ouvindo, não, Gus. Gus tá. Então eu vou aqui falando. Ah. É. A ver. Agora tá de volta, coisa boa. Já não tô mais só, né? Estou. Outras vozes estão compartilhando comigo. E aí foi massa, né? Essa musiquinha de Aninha. E engraçado, né? Que Aninha é uma das artistas que, desde o primeiro momento, já se prontificou a tocar, né? No. Pra no gente Ocupe. Lá no Ocupe. Ainda não rolou. Mas acho que vai rolar em breve. É um artista daqui de Recife. Um artista massa que tá por lançar um álbum. Então acho que é bom a gente ficar ligado assim, né? Aninha Martins, uma mulher negra que faz um som muito massa. E a gente botou um vídeo, né, no YouTube. No YouTube não, mentira. A gente botou um vídeo por aí para tocar. Que foi um vídeo que me lembrou, porque é um vídeo que do Dínamo, né, que era um coletivo de produção cultural, que quem fazia parte, o Dínamo não era um coletivo, né, era um tipo de vídeos que eles faziam, e quem fazia parte desse coletivo era Beto, né? É, que tá no Subindo, né, parece de São Paulo, tá lá e o cara tá no Subindo. E quero mandar um cheiro, né, pra Beto, que tá lá em São Paulo, descobri que ele tava ouvindo a gente, fiquei feliz. Cheiro, meu amigo. Espero que já a gente se encontre novamente. E se não, também que se cruze nas vias do ar, né? No streaming. Que tá falando o quê? Um avião batendo no outro? Não, um avião não. Pode ser que uma rádio que se encontra num streaming comum, compartilhado, de algumas ocupações, alguma coisa assim, né? Poderia estar rolando, se eu não tenho entendido. É, sim. Acho que com certeza a Beto tá lá, né, nessa ocupação também, né, também nessa luta. E agora, falando em ocupação, falando em luta, a gente vai jogar uma parte de uma conversa que a gente teve uma oportunidade muito massa lá na ocupação agora, de conhecer uma figura que foi Amaro. Que Amaro, ele é um dos dirigentes, né, ele tá lá na frente, na luta do movimento dos moradores de rua. Então, a gente fez uma entrevista com ele, trocou uma ideia, um cara massa, né? E aí o movimento dos moradores de rua é um movimento que tenta reivindicar as questões, né, que em Recife a gente tem mais de 1.500 pessoas morando na rua. Então é um movimento que tenta estar debatendo, tenta estar sensibilizando a população nesse sentido. E aí a gente vai lançar essa entrevista toda mais pra frente ainda. Mas aí eu peguei pra... Um avanço, né? Oi? É um avanço, né, da entrevista total. Isso, eu peguei uma parte específica que eu perguntei pra ele, sim, Amaro, e dentre os moradores de rua, dentro desse cotidiano da vida na rua, de quem não tem casa, e a arte? Como é que é? Tem artista? Como é que funciona esse esquema? E aí ele deu uma resposta pra gente, e aí vamos dar um play, que a gente escuta o que Amaro tinha a dizer sobre isso. Sim, sim, tem artista plástico, é o Marcelo, que eu consegui resgatar, ele é baiano, ele tá com a gente, é o Marcelo Marques. A gente briga tanto, porque ele é de movimento, eu também sou, e a gente chega e entra em discordância, porque às vezes eu quero que Marcelo vá por esse caminho, aí por ele ter a seu conhecimento também de direito, ele diz, não, Amaro, é por aqui, eu digo, não, e a gente briga, mas nunca se separa. É, existe cara que trabalha com marabarismo, artesão, cara que trabalha com artesanato, tem um homem tocha, o cara que pega e enche a boca de querosene e no sinal, nossa senhora, tem um moreninho, gente boa ele, o Fernando. E olhando bem por vários lugares, tem várias pessoas que trabalham com a mão de obra de artesão, mas assim, eles... Por estar com problemas de uso de drogas e álcool, ele termina esquecendo esse lado profissional. E não existe uma equipe que vá lá, ele sabe? Porque os equipamentos querem que o indivíduo vá até lá. Eles não vêm até o indivíduo. Essa é a grande barreira, mas sim, tem muitas pessoas que... Inclusive, agora há pouco, tem um cara que se formou e é gerente do banco. Quer dizer, nós temos condição de mudar, sim. Nós temos e acreditamos nisso, apesar que muitos não têm, mas também nós nos preocupamos com ele, para que eles tenham e junto com nós possa alcançar o sucesso. Cultura é... Para mim, cultura é vida. Para mim, cultura é a mais bela expressão coletiva do ser humano. A gente é... sobrevive de cultura, é o nosso alimento. Sem cultura a gente não vive. Vamos ocupar o Ministério da Cultura. Rua do Bom Jesus, 227, no Recife Antigo. É só lutando que a gente cria. E a gente vai lutando, vai criando, vai dialogando e vai falando, né? E o programa também vai acabando, né? Poxa. Mais um Poeira Criativa que tá indo embora. 16º já, né? Aqui na Rádio Aconchego. Estamos aqui sobrevivendo ao momento político. E aí eu queria aproveitar e mandar um... Posso mandar um cheiro, Gus? Pode. Eu vou mandar um cheiro pra minha mãe Fernanda, pra Cidinho. Também Cidinho, que tá sempre aqui na quinta-feira agora. O melhor vai da música aqui, né? O melhor da música, Cidinho Silva, que tá escutando toda semana o Poeira Criativa. Então, cheiro pra minha mãe, cheiro pra Cidinho, aí dizer que é massa saber que tem uma galera que tá sempre junto e que tá escutando a gente. E avisando, né, pra quem tá ouvindo agora, que toda quinta-feira, às 11 horas da manhã, a gente tem o melhor da música. Né, que Cidinho chega aqui e bota só umas pedradas massa pra gente escutar. Então, vamos escutar também, né, toda quinta-feira de 11 horas. Eu queria falar também sobre a programação de amanhã, né, do Ocupe Minx PE, que amanhã vai ter um dia sobre as mulheres, né, sobre a luta feminista, sobre a luta das mulheres. Então, acho que a partir das 3 horas, 15, vai ter atividade, né. Acho que seria massa dar quem quiser passar por lá, chegar para ouvir, para falar, para entender. E também, se quiser chegar antes também. Chega antes, troca uma ideia com a gente, fica lá, dá um tempo, senta um pouco, né, ali. Se tiver tempo, né, de estar lá de tarde, pega um ventinho lá é massa, tá ligado? Então, mas curte o espaço e vai ter programação, né, ao longo do dia, assim. E é isso, o dia é dedicado para as lutas das mulheres, né, movimentos feministas e etc. É, e por isso também falar um pouco que a ocupação, né, está funcionando em base a comissões também, né? A comissões de estrutura, de cozinha, de mobilização e articulação externa, de comunicação, de segurança, de acolhimento também. Então, para as pessoas novas que vão chegando, para se envolverem na temática e na discussão que a gente está dando. E acho que também contar um pouco isso e falar de que é isso, que o espaço está aberto para quem quiser chegar, quem quiser estar por lá. A gente está tentando puxar um espaço também de rádio, já tem umas caixas para fazer rádio poste. Então, essa prática que a gente faz aqui está sendo feita lá também, a gente está presente, está querendo dar uma força, querendo também problematizar, né, a cultura, a arte, qual é a arte que a gente quer, que cultura a gente quer ou precisa, né? Isso. É isso, né? Então acho que a gente vai ficando por aqui. Eu fiz assim, poxa, que pena, mas eu também tô um pouco feliz que tá acabando, que eu já tô meio cansado também hoje. Foi um corre-corre, né? Chegar aqui para esse programa. Ah, eu tenho um aviso, né? Que a semana próxima eu vou estar viajando mais uma vez. Pego estrada, vou para Rio Grande do Norte por trabalho. Fechamento de 2 anos de um projeto que trabalha com juventude e formação em culinária e gastronomia. Então, não vou estar aqui presente. Vou tentar produzir algum material para que Teteu não fique me estranhando e com saudades. Mas minha presença vai ser mais... Eita, uma ligação no telefone. Que coisa, hein? Que povo fica ligando pra gente. Então, enquanto eles ligam, eu vou conversando um pouquinho aqui que... Eu vou me esforçar para não sentir tanta saudade assim. Que eu vou arrumar alguém para... Eu tô ficando confuso por causa da ligação, mas semana que vem, como eu vou estar, espero ainda estar na ocupação, eu vou ver se alguém de lá também pode vir construir junto a Poeira Criativa. Sinto muito lhe afirmar, Gus, mas acho que eu vou tentar lhe substituir na semana que vem. Massa, por mim é massa, não tem problema não, Teteu. Tu sabe que tô aberto a que seja boa, né? A substituição que seja boa não vai ser uma troca para pior, não. Ah, não. A gente tá isso. Não, lá tem muita gente interessante. Muita gente. A gente tá vendo ainda se pode puxar algum programa especial sobre a ocupação aqui em Pernambuco e a ocupação que está acontecendo em várias cidades do Brasil, né? Que não é só Recife, é Rio, é São Paulo, é Minas Gerais, é Paraná. Mais de 20 estados, né? 21 cidades, né? 21 capitais, o DF também, o Brasília. Tem muitos espaços onde funcionava o Ministério da Cultura, que hoje foi recriado, né? Com uma pequena, mínima vitória desse movimento. E aí o movimento trocou o slogan, né? Que antes era a questão da volta do Ministério. Agora a gente tá dizendo que roubou a democracia e devolveu o Ministério. A gente não quer só um ministério, né? Se já roubaram a democracia da gente. Então, a luta segue, porque na boa, independente de também de quem tá no poder, a gente quer que a cultura popular seja tratada com respeito. E nunca foi nesse país, a questão é essa também, né? Acho que é por isso que a gente tá lutando também. Também. Então, a gente vai se despedindo, né? Vai sim. Até a próxima terça-feira. A gente ouviu um pouco de música, falou um pouco sobre cultura, sobre ocupação, falou com pessoas, com artistas, com moradores de rua. E bom, aqui acaba mais um Poeira Criativa. Foi legal, eu tava achando até que a gente nem chegaria a uma hora de programa, mas a gente descobre que a gente tinha mais conteúdo do que... Às vezes eu fico surpreso, assim, eu acho que o conteúdo que a gente tem não é o bastante, quando vê ele... Sabe o que faltou? É, o quê? Poeira Criativa é o quê? Vim trazer o meu reisado, um coco bem batucado, um louro trocadilhado e as 6 horas de cancão. Trago um pandeiro na mão, na viola um dedilhado, num canto um verso inspirado e no compasso outro baião. Trago o xudu que bebeu das águas do improviso, que com 2 metros de chita abriu de nita o sorriso. Trago loucura ao juízo, fazendo o verso voar, como certo e o indeciso são fáceis do caminhar. Relembro quando criança, boneca eu não possuía, eu pegava era um sabugo, Num mulambo eu envolvia, numa casinha do mato, passava o resto do dia. Num domingo de verão, depois que almocei coalhada, fui pra rua e a meninada tava jogando peão. Eu gostei da diversão, na terça mãe foi pra feira, trouxe pra mim uma ponteira e eu inventei pro meu uso um bico de parafuso num peão de goiabeira. No batente da casa da fazenda, tropecei quando ainda era bem moço. Esperei mãe trazer o meu almoço, vi Maria sentada fazer renda. Muita gente deixava encomenda, o menino batia o seu peão pra ficar mais macio e sua mão dava cortes profundos na madeira. Tem até um buraco de pingueira no batente de pau do casarão. Chegava em casa enfadado, me deitava numa rede. Quando me achava com sede, chegava mãe do meu lado, trazia um copo bordado com água pra eu beber. Depois vinha me dizer, levanta, vem almoçar. Foi assim que eu vi passar meu tempo bom sem saber. Não me esqueço da roça do vizinho, onde à tarde cantava a siriema. Um defeito num galho de jurema que um casal de rolinha fez seu ninho. Por ser muito na beira do caminho, um filhote assustou-se e foi ao chão. Quando eu fui colocá-lo na prisão, pai mandou devolvê-lo à liberdade. Quando a gente magoa uma saudade, incomoda demais o coração. Brincadeiras de menino, nunca tirei da lembrança. Hoje revi o terreiro que brinquei quando criança, e o balanço ali parado, mas aquele balançado ainda hoje me balança. Corre moleque, desce dessa goiabeira, que o dono vem na carreira querendo te derrubar. Some no mato, pula cerca feito um gato, sem sentir que é insensato roubar a fruta do pomar. Uma pro azul que eu sei que ele tá sangrando, pra atravessá-lo nadando sem medo de se afogar. Pesca a piaba onde o barreiro deságua, brincar de galinha d'água do pega e de mergulhar. Depois jogasse na enchente do desafio e descer no dorso do rio, enfim da ponte pular. Volta pra rua que a vida é só brincadeira, é torta, barra, bandeira, peteca e rende-se lá. É carrapeta, burrinca, jogo de bola, fica pião, peia, sola, se nunca pila, bilhar. Terras alheias, roda, notas de cigarro, garrafão, boim de barro, caverna, anel, guerrear. Quebra panela, pula corda, academia, pau de sebo, caçagia, correr na chuva, gritar. Na castanha de caju, joga pitelo na areia, faz teu castelo e não deixa desmoronar. Constrói menino teu carro de rolamento, faz tua pipa que o vento te chama pra empinar. Só não me venha brincando de esconde-esconde, pois temo que fiques onde eu não possa mais te encontrar. Só não me venha brincando de esconde-esconde, pois temo que fiques onde eu não possa mais te encontrar. Moleque, desce dessa goiabeira, que o dono vem na carreira querendo te derrubar. Some no mato, pula cerca, feito um gato, se sente que é insensato roubar a fruta do pomar. Rumo pra sul, que eu sei que ele tá sangrando, pra atravessá-lo nadando sem medo de se afogar. Pesca a piaba onde o barreiro deságua, brincar de galinha d'água do pegue, de mergulhar. Depois jogasse na enchente do desafio e descer no dorso do rio, enfim da ponte pular. Volta pra rua que a vida é só brincadeira, é toca, barra, bandeira, peteca e rende-se lá. É carrapata, é burrica, jogo de bola, fica pião, veia, sola, se nunca pila, pilhar. Terras alheias, roda, notas de cigarro, garrafão, boi de barro, caverna, anel, guerrear. Quebra panela, pula corda, academia, pau de sebo, caçagia, correr na chuva, gritar. Junta castanha de caju, joga pitelo na areia, faz teu castelo e não deixa desmoronar. Constrói menino teu carro de rolamento, faz tua pipa que o vento te chama pra empinar. Só não me venha brincando de esconde-esconde, pois temo que fiques onde eu não possa mais te encontrar. Só não me venha brincando de esconde-esconde, pois temo que fiques onde eu não possa mais te encontrar.